Tenho a certeza que as flores perderam seu perfume. Tenho a certeza que o ódio consome o homem. Tenho a certeza que o sorriso não tem mais o mesmo brilho. E a lágrima que escorre perdeu seu verdadeiro sentido. No coração do guerreiro que sobrevive em meio ao desespero. Gladiador que traz no peito um raio e respeito. Uma lança e um escudo pra defender seu reino. Do sistema capitalista, onde o cifrão vale mais que milhares de vidas. Tenha certeza, certeza. Tenha certeza que a maldade tomou conta do mundo, louco. Sangue no olho, homicida, o próprio demônio. Pronto pro ataque, tenha certeza. Nas ruas do DF até leão se torna presa. Minha defesa 1380. O respeito adquirido, sempre estou esperto. Coração acelerado, atitude ativa. Pensamento vai a mil, protejo minha família. É de ter certeza, só quero o que é meu. Um sonho distante, mas não impossível, porque sou plebeu. Pobre de bens materiais, é só uma barreira, eu sei que sou capaz. É de vencer, olha só o meu proceder. E se iludir pra quê? E se o futuro é morrer? Não se iluda, não se iluda. A vida é dura, a vida é dura. A morte vem de cinza no terror de viatura. Tirando alegria ao invés de pôr a segurança. Cerveja, um painel carreira de pó, provocando matança. Mas virando a mesa, os ladrão tá de cima, demorou. Não abaixa a cabeça. Nos corre louco, piloto de fogo, malote, uma vítima vacilou, pipoco. O sistema é violento, você pode crer. A certeza que no final é matar ou morrer. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Pode crer, filho. Tenha certeza que o último tiro foi só pra ter certeza que a guerra não acaba da forma como eu previ. Certeza que por pouco tempo muitos vão sorrir. Quantos vão chorar pros boy aplaudir? Tenha certeza, trauma nenhum, cadeia cura. A batalha é injusta, até o poeta usa armadura. Bater postura, mostrar quem nós é. Pode vir bura e gambel, gladiador tá de pé. Tenha certeza, ainda vou ver a formatura do engraxate. Vou ver de perto o cachorrão ressuscitado, craque. Ver que tudo é só fase, ó, e um dia vai mudar. Ha, talvez quando tudo acabar, tenha certeza. Em meio aos tropeços, brota o sucesso. Mesmo no moleque, descalço no campo, cheio de complexo. Vida sem nexo, escol, rupinol. Crescer sem estudo pra ser réu, ou vigiar carro no sol. Também sou, pra mim tudo em prol. Uma máquina, uma bike. Infância marcada por drogas, lágrimas, desastres. Percebi em detalhes que vivi com clareza que a morte é nossa única certeza. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Tenha certeza que balas traçantes, parceiro. Não é seu sonho, pelo contrário, começa um pesadelo. Em uma cela lotada, tenha certeza que é foda pros seus familiares. Aí guerreiro incomoda, caiu lá dentro de laranja, mano, injustiçado. Tenha certeza que de lá ele vai sair formado. Graduado e magistrado na escola do crime. Tenha certeza de que crueldade em alto requinte. Barbaridade com a vida, mais humano homicida. Tenha certeza vai ser show pra mãe de família. Em vez de flores e bosques tem barracos de madeira. Pai de família na febre, na mão uma escopeta. Tenha certeza que é assim, irmão, e sempre vai ser. Nossos irmãos algemados pra aparecer na TV. Políticos corruptos anjam fama e luxo, roubam dinheiro e manipulam com seu jogo sujo. prejudicando as favelas de forma covarde. Desfila de carro importado, mansões e iates. No rap eu me expresso buscando a revolução. Pro fim de tiro, sirene, a polícia e rabecão. O fim da guerra vai chegar também, o fim da pobreza. Bola pra frente aí, guerreiro, então tenha certeza. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Tenha certeza que a maldade tomou conta daqui. Pra ser feliz, sobreviver, tá difícil sorrir. Tenha certeza de que mesmo assim eu não vou chorar. Independente das batalhas, eu sei que vou lutar. Certeza, meu coração se transformou em pedra. Ao conviver com miséria, sequela, violência impera. Lágrima de sangue derramado no asfalto. Meu desejo de vencer acabou metralhado. Tenha certeza de que mesmo assim não desisti. E eu lamento por aqueles que queriam ver meu fim sorrir. Tô aqui mais uma vez firme e forte, protegendo o meu reino com uma 9. Tenha certeza que a vida não tem mais valor. Tenha certeza que até o mais forte gladiador chorou. Tenha certeza que as batalhas são conquistadas na má periferia. Sobrevive sem nada, condições precárias. Certeza da morte atrás do malote, do carro forte, polícia da bote. Moleque se esconde, agora foge. Voar de terra deserta, becos e vielas. Sentinela da madruga, tem um trem janela. Amor, rancor, o odiador. Uma flor no jardim de concreto brotou. A única certeza que tenho é que deu certeza de nada. Meu homicídio é doloso, mato com palavras.